deve ter tu com outra pessoa pra te esquecer. Mas o bom não é dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Com minha delicinha, roda pra vida minha. Aquela mexidinha, só.